Eu prometo, não esqueço mais. Não sei o que passou, não sei porquê. Eu não podia me esquecer. Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei. Não sei o que dizer, não foi por querer. Somente esqueci. Perdoa, que amago, amago o peito. Amor, me perdoa. Eu faço o que quiser. Amor, me perdoa. Que amago, amago o peito. Amor, me perdoa. Perdoa, me diga logo. O que é que eu faço? Pra onde eu devo ir? Mas eu prometo, não esqueço mais. Não sei o que passou, não sei porquê. Eu não podia me esquecer. Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei. Nem sei o que dizer, não foi por querer. Somente esqueci. Perdoa, que amago, amago o peito. Amor, me perdoa. Eu faço o que quiser. Amor, me perdoa. Que amago, amago o peito. Amor, me perdoa. Perdoa, me diga logo. O que é que eu faço? Pra onde eu devo ir? Perdoa.